disse, pra onde estás indo? Os sinais já podes perceber. A palavra de Deus está se cumprindo. A terra está vivendo o que Deus falou que em breve iria acontecer. É filho contra pai, nação contra nação, as guerras aumentando, o mundo em confusão, a peste, a fome, a sede, terremotos sem avisar. Já se ouve em toda a terra a humanidade a chorar. O fim está chegando, a trombeta a tocar. Guarda o que tens pra tua coroa ninguém roubar. Ora um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. Ora um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. A hora está chegando, não há tempo a perder. O Espírito Santo clama santidade. A igreja se convença do pecado, deixa o povo purificar. Ó igreja, tu és o alvo do inferno. Vigia por onde teus pés têm ido e o que teus olhos veem. Será que tens ouvido o choro da terra? Irmão, não se cale, deixa o Senhor te usar. Guarda o que tens, Jesus voltando está. Será que podes ver? O pecado ainda é pecado. O mundo quer te corromper. Abre os olhos e os seus ouvidos. Ouça a voz do Espírito de Deus a te dizer. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. Ora um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. Ó igreja, se convença do pecado, deixa o fogo purificar. Ó igreja, tu és o ar.